Eu saí do Seminário do Sul já faz 16 anos. Mas uma das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer lá foi o pastor João. Então a gente foi contemporâneo durante 2 anos. Ele estava no 2 anos, eu peguei ele lá. E a gente fez uma amizade, não muito profunda, mas o suficiente para perceber quem era Joãozinho, que a gente chamava de Joãozinho. E recentemente o Kevin foi estudar em Limeira e a irmã Aldiva ligou para vários pastores lá para dar um apoio. E eu fico preocupado com isso também, eu procuro ajudar nisso. E ela falou, ah, pastor, liguei lá, falei com o pastor Rodrigues, né? E ele conhece o senhor Rodrigues, mas como é que é o nome dele todo? É João Rodrigues, deve ser o Joãozinho. Mas eu achava que o Joãozinho estava no Rio de Janeiro. Aí fiquei com aquele negócio matuscando aqui, já que ele me conhece. Aí quando chegamos lá em Limeira, eu pude encontrar o Joãozinho. Aí fiquei numa alegria extraordinária, porque já fazia 18 anos que eu não via o Joãozinho. E para mim, hoje, naquele dia reencontrado, foi um motivo de grande alegria. Tê-lo conosco hoje também. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, porque o Joãozinho também é um daqueles pastores que são pastores de verdade. Homem que se importa com o rebanho. É um homem de Deus, que conhece Deus. E para mim isso é muito importante. E eu vou sentar ali e eu vou escutar Deus falando através de você ao nosso coração. Que Deus te abençoe, querido. Obrigado, pastor Ezequias. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós realmente nos conhecemos lá no seminário. E todo mundo me conhecia. Agora a gente pode contar, né? Todo mundo me conhecia. Eu trabalhava na biblioteca do seminário. E nós tínhamos o nosso encontro na praça. Cada 2 meses. Tinha um encontro na praça, era um encontro social na praça do seminário. E cada um apresentava os seus talentos, né? Eu não sabia cantar, não sei até hoje, porque eu sou um desafinado. Se eu cantar, vocês vão sair daqui correndo. Eu não vou fazer isso, pode ficar tranquilo. Então, aí ia para a praça e eles ficavam me pedindo para fazer imitações. Lembra disso? Aí de vez em quando tinha umas imitações, mas também não vou fazer imitação, só de Cristo, tá bom? Mas também não vou fazer imitação. Meu trabalho hoje é pregar a palavra de Deus. E realmente, quando falou do pastor Ezequias, quando a irmã, esposa do pastor Júlio, falou do pastor Ezequias, eu falei, eu acho que eu sei quem é o Ezequias. Aí fui para o livro da convenção e descobri, falei, é esse aqui mesmo, porque tinha 2 Ezequias, né? E eu falei, é esse aqui mesmo. E poder estar aqui também é uma alegria muito grande, conhecer a família do pastor Ezequias, uma família bonita. Minha esposa e minha filha não puderam vir. A minha filha tem prova amanhã e disse assim, olha, vou sair de lá hoje à noite após o culto, então vou chegar aqui tarde, ela vai dormir no carro e ela não vai ter tempo de dar aquela última revisada na matéria para a prova amanhã. A minha esposa também dá aula no município, então não seria possível estar aqui. Ela manda meu abraço para o pessoal, mas de outra vez, certamente eu irei. Isso depois que eles vierem aqui. Então, já sabe que já vai estar convidado para poder ir lá. Sou pastor da Terceira Igreja Batista de Limeira e trago o abraço também daquela igreja. E é tão bom a gente ver, nós estamos caminhando para ter um templo assim, espaçoso, com maior conforto. Nosso templo é muito pequeno, muito menor do que esse. Mesmo reformado, ainda continuará menor do que esse, mas terá um conforto maior e salas para os projetos que nós temos para o bairro. Eu estou há 7 anos lá, eu me converti em Limeira e em 87 eu fui para o seminário. E quando terminei o curso, a segunda de Limeira estava sem pastor. E eu voltei para pastorear a igreja que me enviou para o seminário. Pastoreei por 5 anos, depois fui para Minas Gerais. E agora o pastor dessa igreja, onde eu estou, vai fazer 25 anos agora, em fevereiro. Só tem 2 pastores, eu sou o segundo pastor da igreja. E o pastor se aposentou e a igreja então me convidou. Faz 7 anos que eu estou lá de volta. E tem sido um trabalho muito, muito gostoso naquela igreja. Você vai olhar no boletim aí e pensar que eu vou repetir o sermão hoje à noite, não é? A diferença está no ponto de interrogação. Por que Santos precisa da graça de Deus? A noite é uma interrogação. Agora de manhã é uma afirmação. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Falei da minha esposa e da minha filha, mas não falei o nome. Minha esposa se chama Lucy Neide e a minha filha se chama Letícia, tem 11 anos. Atos 2, 42 a 47 narra como viviam os cristãos primitivos, os cristãos do primeiro século. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus, fala no nosso coração. Nós carecemos de ouvir a tua voz e ter a nossa alma edificada pela tua palavra, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, da tua palavra mais uma vez nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Parabenizo essa igreja pelo seu 41º aniversário. Entendendo que nós, como igreja de Cristo, estamos numa caminhada. Caminhada esta que terminará do ponto de vista histórico no dia em que eu e você chegarmos à presença do Senhor no céu. Quem tem medo da morte aqui? Quem tem medo de morrer? Levanta a mão quem tem medo de morrer. Eu levantei só para fazer o gesto, para mostrar para você como que é, mas não tem medo não. Crente não precisa ter medo da morte. Morte não é uma coisa boa. Porque morte não foi planejada por Deus para nós. A morte é uma consequência do pecado. A morte entra na nossa vida como uma intrusa, como consequência do pecado. A morte espiritual e a morte física. Por isso que nós não gostamos dela, mesmo sendo crentes. E mesmo tendo a convicção de vida eterna, não nos agrada. Nós não vamos encontrar nenhum crente, ele não seria normal, dizendo assim: ah, estou doente. Fui ao médico, pastor Ezequiel, você não sabe de uma coisa. Fui ao médico, o médico detectou lá que eu estou com uma doença assim. E olha, ele disse para mim que eu devo ter uns 2 meses de vida. Pastor, eu estou radiante. Estou radiante porque eu vou me encontrar com Jesus. Não importa de que modo, pastor, mas eu vou morrer. Você não vai encontrar uma pessoa fazendo isso. Não é normal isso. Tem que chamar o camarada se ele fizer isso. Você tem que chamá-lo no gabinete e falar: rapaz, vamos lá. E acompanhado de alguém, com um médico, dizer assim: olha, vê se ele está bom mesmo. Neurologista, um psiquiatra, dizer assim: será que ele está bom mesmo? Isso não é normal. E nunca vai ser. O crente mais consagrado, não que ele tenha medo da morte, mas ele nunca vai se acostumar com a ideia de deixar de existir do ponto de vista físico. Porque isso, e a razão é única, e isto é consequência do pecado. Eu brinco na minha classe de novos crentes e com os irmãos na igreja, eu brinco dizendo assim: irmãos, eu quero viver bem aqui na terra. E você sabe que o segredo de envelhecer bem é viver bem enquanto você é jovem. Pessoas chegam lá na idade, com 70 e poucos anos, e chega aquela pessoa chata. Por quê? Porque ela não viveu bem durante a sua vida aqui. Então, quando chega lá, o que resta são frustrações, resta aquela coisa, vai para lá. E eu digo para meus irmãos na igreja, eu digo assim: eu quero ser um velhinho legal. Eu quero chegar lá na idade aos 70 e pouco. Eu digo para ele assim: se vocês me aguentarem por muito tempo, vocês vão ter que aguentar muito, porque eu vou viver muito. A minha raça, a minha linhagem, ela é dura de morrer. O pessoal morre tudo assim com 90 e tanto, 100. Eu já disse para ele: vocês vão ter que me aturar. Vocês vão ter que me engolir. Porque a turma da minha casa morre tarde. Então, já sabendo disso, já pensou eu vivendo até os 90, 100 anos, aquele cara chato? Aquele velhinho chato, que ninguém quer ficar perto? Não. É insuportável, para mim mesmo? Não. Então, quero viver bem para eu envelhecer legal. Quero ser aquele velhinho amigo das crianças. Quero ser aquele velhinho amigo dos adolescentes. Quero ser aquele velhinho que todo mundo queira chegar perto. Não vou estar nem podendo me levantar, mas todo mundo vai fazer questão de chegar lá e dar um abraço em mim. Abraça devagar, meu filho, porque os ossos estão doendo. Mas eu quero que façam isso comigo. Agora, para que façam isso comigo, eu preciso começar a trabalhar isso agora. Eu preciso começar a trabalhar isso agora. Como é que a gente vive? Como é que é a nossa vida? Eu quero apresentar para os irmãos nesta manhã, baseado em Atos capítulo 2, 42 a 47, como que a comunidade cristã primitiva vivia. E com isso eu quero mostrar para você que hoje há uma tentativa muito grande de padronizar o jeito de evangelizar, padronizar o jeito de levar alguém a Cristo. As livrarias estão lotadas de manuais. Aí um vai lá e pega aquele manual, o pastor Ezequias vai lá, compra aquele manual, aplica na igreja dele e dá certo. A igreja começa a crescer, começa a lotar a igreja. Aí ele liga para mim e fala: pastor João, o negócio aqui está bombando. Está bom demais, pastor João, eu estou usando o método tal e tal. Não vou falar o nome dos métodos aqui não, porque não estragar o trabalho do pessoal não. Pastor, eu estou usando o método tal, o negócio é bom demais, pastor. Aí eu, Joãozinho bobinho, vou lá. Deu certo com o pastor Ezequiel, vai dar comigo também. O Deus é o mesmo, a igreja é a mesma. É, a igreja de Cristo é a mesma, a localidade é diferente e o povo é diferente. Mas aí vou eu lá na livraria, compro o material e trago e treino meu pessoal e boto o pessoal para trabalhar. Mas o pastor Ezequiel falou que dava certo, falou que o método era infalível. Aí ele se encontra comigo e diz: pastor, e aí? Está arrebentando? Eu falei: não, arrebentei com a igreja. Não está arrebentando, meu, arrebentei com a igreja. Nada contra os métodos, alguns deles não tem nada a ver com Bíblia, agora outros têm a ver com Bíblia. Fui convidado há um tempo atrás para participar do treinamento de um deles, que está no auge aí. Participei do treinamento todo e depois, quando terminou, aí eu disse assim, uma ovelha perguntou: pastor, é isso, o que você achou de errado? Falei: nada. Vamos aplicar? Eu falei: mas olha, o que eles estão propondo aí, eu já proponho para vocês desde que eu cheguei aqui na igreja. Não, pastor, eu falei: mas veja bem, você está querendo o quê? Que a gente compre aquele material e gaste o dinheiro? Tudo bem, não há problema, a gente pode comprar. Mas o que ele está propondo ali é Atos capítulo 2. Por isso que não tem nada de errado. É aquilo ali, é o que eu tenho dito para vocês. Bom, a frase-chave para você: eu entendo que evangelismo não tem hora marcada. Lembra antigamente quando a gente marcava assim, ó, o pastor convocou todo mundo para o evangelismo 3 horas da tarde, época da Copa do Mundo, na hora de começar o jogo do Brasil. Irmãos, quem não vier está em pecado e vai arder no fogo do inferno. O cara se sentia culpado e ia. Aí bater na porta da casa das pessoas, o cara vendo o jogo do Brasil, o cara com a Bíblia doido para ver o jogo também em casa. E ele ia lá incomodar as pessoas, dizia assim. Aí ele vinha para a igreja de noite com um sentimento assim, de dever cumprido. Quase ninguém quis ouvir ele. Mas ele chega assim e fala assim: evangelizei tantas pessoas hoje. Ninguém deu atenção, mas evangelizei. Entreguei tantos folhetos. O evangelismo tinha hora marcada. Tinha dia marcado e hora marcada. Era a agenda do Espírito Santo. Tinha hora certa do Espírito Santo agir. A gente fazia a agenda do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o que nós encontramos é uma dinâmica da igreja. A dinâmica da vida cristã. As coisas aconteciam à medida que cada crente em particular e a igreja como todo viviam o cristianismo, vivenciavam o reino de Deus. Enquanto ela ia vivendo o reino de Deus, Deus ia fazendo. Isso continua, meus irmãos, sendo verdade até hoje. E para mim, este é o método infalível do trabalho de evangelização e do crescimento de igreja. Quero mostrar para você por que é que Santos, como o estado de São Paulo, como este bairro, como o Brasil e o mundo, precisa da graça de Deus. Por quê? Porque Santos precisa da graça de Deus, é porque a Igreja Batista da Ponta da Praia precisa perseverar. Santos precisa da graça de Deus. Bairro, é um bairro, né? O nome do bairro, Ponta da Praia é o nome do bairro. Ponta da Praia precisa da graça de Deus. E porque precisa da graça de Deus, a Igreja Batista da Ponta da Praia, que aqui está, que Deus plantou aqui, precisa perseverar. No quê? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar necessariamente não é apenas estar na igreja, mas isso também está embutido. É muito comum hoje, meus irmãos, nós chegarmos numa igreja, conhecer uma pessoa, voltar lá 5 anos depois, ela não está mais lá. As pessoas deixaram de construir uma história cristã num determinado local. Eu estou no meu quarto ministério. Pastoreei uma igreja lá em Limeira 1 ano interinamente, paralelo a essa que estou pastoreando. Mas os meus 3 primeiros ministérios foram ministérios de socorro, SOS, SOS Cristianismo. Era socorrer igrejas que um dia foi grande e que por algum motivo ela quebrou e ela hoje estava com 40 membros. Os 3 primeiros, logo de cara, entrando no ministério, pegando igrejas com problemas. Problemas os mais variados. Os mais variados você possa imaginar. Pegar aquela igreja que um dia já teve pastor, essa igreja teve 150 membros. Aí chegava lá e encontrava 40 frequentando, um grupo que não vinha mais fazia um tempo. E aí começar aquele trabalho do zero, de visitar essas pessoas e revitalizar. Eu me lembro de uma igreja que eu assumi. Quando fui assumir a igreja, me deram a lista da membresia. Quantos são, irmãos? Somos 50, pastor. Falei, tá bom, dá para fazer um bom trabalho começando com 50. Cheguei, tomei posse. Uma semana depois da posse, cheguei na secretária e disse assim, me dê a lista dos membros da igreja, a membresia da igreja, com faixa etária, eu quero visitar essas pessoas, os idosos, as pessoas enfermas, etc. Peguei a lista da membresia, aí falei, me diga aqui quem é quem. Gabriel, não sei das quantas. Ah, pastor, esse é um menininho de 4 anos. Não, não que não mereça atenção, sem dúvida alguma. Mas falei, mas ele é batizado? Vocês estão batizando criança aqui agora? É. Não, não. E o Zezinho, não sei das quantas, quem é? Não, pastor, esse é recém-nascido, é filho de uma gracinha, pastor. Filho da irmã fulana de tal. Eu falei, tá bom, então vamos riscando aqui. Sobraram 28. Sobraram 28 membros da igreja. Eu falei, bom, agora eu já tomei posse. Eu já fiz minha mudança. Agora seja o que Deus quiser. Senhor, abençoa. Toma minha vida nas tuas mãos. Tem misericórdia de mim e da igreja e vamos lá. 3 anos e meio depois eu saí. Fui chamado para ir para Minas Gerais. Uma igreja nas mesmas condições. Aí deixei essa igreja lá com 50 membros. Aí fomos para Minas pegar nessa circunstância. Chegou um momento em que eu senti falta desse construir uma história. Eu disse assim, Senhor, eu não sei qual é o plano do Senhor para mim. Mas prepara para mim um ministério mais longo. Eu estou me sentindo útil em trabalhar com igrejas assim. Eu estou na terceira igreja deste modo. Mas eu estou precisando construir uma história. Eu não estou desenvolvendo raízes numa igreja. Minha filha está crescendo. Hoje eu posso mudar de lugar, mas a minha filha vai chegar na idade de adolescência. E isso vai começar a ficar complicado. Então, eu não sei o que o senhor tem para mim, mas prepara para mim um ministério mais longo onde eu possa construir uma história e onde minha filha possa construir uma história também como membro da igreja. Então, estava tudo bem lá em Minas Gerais, quando Deus me chamou aqui para Limeira, para essa igreja, estou lá 7 anos. E eu tenho dito, Senhor, muito obrigado porque o senhor colocou-me na igreja até agora está sendo uma igreja excelente para construir uma história. Para construir uma história. Depois que eu assumi essa igreja, 3 anos depois, a minha ex-igreja lá no Rio de Janeiro, Cascadura, ficou sem pastor, mandou me chamar. E eu disse assim, olha, eu posso ir pregar, mas já vou dizer de antemão, eu não aceito. Eles não estavam nem convidando. Mas eu falei, eles vão gastar comigo para eu ir daqui lá, e cria uma expectativa, e depois eu vou dizer não, então deixa eu dizer não já no convite. Porque aí eles não perdem tempo comigo, já passa para frente e convida outra pessoa. Não precisa ficar perdendo tempo comigo. Eles entenderam, graças a Deus, ficou tudo na paz, e eles entenderam. Irmãos, a Igreja Batista na Ponta da Praia é relevante para este bairro quando ela persevera, primeiro, na doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que a doutrina de Jesus Cristo. Os apóstolos aprenderam com Jesus e eles então, nós falamos doutrina dos apóstolos porque eles foram, depois de Jesus, os primeiros professores. Gente, mais do que nunca hoje, isso faz uma diferença incrível. Nós estamos vivendo um tempo em que o meio evangélico está bagunçado. Não existe uma identidade. Não existe uma identidade. Nós evangélicos estamos perdendo para nós mesmos. Para nós mesmos. Quando as pessoas vêm a uma igreja evangélica, quando elas ouvem a palavra, nós indicamos uma igreja para a pessoa. Eu hoje tenho dificuldade. Antigamente a gente evangelizava uma pessoa e dizia assim, procure a igreja mais próxima da sua casa. Eu não sei onde ele mora, hoje eu não faço mais isso não. Não dá para fazer, eu não sei onde ele mora. Então, essa identidade cristã, essa identidade com o Novo Testamento, essa identidade com o ensino dos apóstolos, em nome de lotar a igreja, em nome de fazer sucesso, muitos pastores estão caminhando, estão indo por esse caminho, em nome de fazer sucesso, fazer carreira solo e se destacar como um líder, estão passando por cima dos princípios do Novo Testamento. Mas pastor, isso tem relevância? Você não sabe como. Você não sabe como. Perseverem na doutrina dos apóstolos. Permaneça nela. Nós estávamos comentando na sala que o pastor Ezequias dá aula agora de manhã, dizendo o que preço nós temos que pagar hoje por ser sincero. Irmãos, nós vivemos uma sociedade que detesta a verdade. Há uma geração de pessoas que não gostam da verdade. Durante muito tempo nós fabricamos filhos moles, que hoje são homens e mulheres moles, que você, cheio de não me toque, que você não pode dizer a verdade. Se você disser a verdade, vai traumatizar. Menino, vai tomar trauma, cuidado, olha isso, cuidado. Cresceram sem limites. E hoje você não pode ser sincero com seu filho. Você não pode chamar seu filho e dizer assim, meu filho, ó, negócio é o seguinte, está errado isso aqui. Ou você muda, toma jeito, isso aqui está errado. A palavra de Deus diz que isso aqui está errado. Pastor, foi duro comigo. Sabe? Uma ovelha grandona assim, bem, um dia chegou para mim, sabe, pastor? Eu nunca imaginei que um pastor pudesse falar isso para a ovelha. Eu falei, você não viu nada ainda. Comigo você não viu nada ainda. As pessoas não estão, eu olho, irmãos, eu olho para o apóstolo Paulo, eu olho para Jesus Cristo, e eu imagino que Paulo não teria lugar para pastorear em muitas igrejas hoje. Paulo não conseguiria pastorear hoje, porque muita gente ia botar ele para fora, muita gente ia chegar e dizer, ah, Paulo é muito duro, está louco, se der pastor não. Eu fico imaginando, era um amoroso, quem vai duvidar que Jesus era amoroso? Não dá para duvidar, que o próprio apóstolo Paulo era amoroso, mas que perseveravam naquilo que era verdade. Perseverem na palavra de Deus. Irmãos, tudo o mais tem que se submeter à palavra de Deus. Um dos grandes problemas da igreja de Cristo hoje é que nós relegamos a palavra de Deus a segundo, terceiro plano. Não é mais a coisa mais importante na igreja. Na vida dos crentes, a leitura da palavra de Deus, o tempo com o Senhor em oração não tem sido a coisa mais importante. Logo, nós vemos muitos crentes tristes. Muitos crentes que não conseguem sorrir. Muitas igrejas assim com a cara de derrotado. Tem umas igrejas que você chega para pregar. Ah, é, pastor. Como é que está, meu irmão? Ah, pastor, eu vou indo, levando minha vida aqui, negando como Pedro, traindo como Judas e duvidando como Tomé. Rapaz, isso não é vida cristã, não. Quando eu era incrédulo, não era desse jeito. Quando eu era incrédulo, eu era um cara alegre. E olha que eu ainda não havia conhecido a verdadeira felicidade. Perseverando na comunhão. Comunhão em duas dimensões. Comunhão com Deus e, por consequência disso, comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Eu digo para os crentes novos assim, ó, você está vindo para a igreja pensando que aqui tem um monte de santinho? Esquece. Primeira lição, isso aqui é um hospital de doentes. Parece redundância, hospital de doentes, né? Mas vou te explicar. Ninguém vai numa santa casa aqui de Santos pensando que vai encontrar lá só gente vendendo saúde, né? Um, dois, um, dois, um, dois. Não vai encontrar. Eu vou na santa casa e eu vou encontrar o quê? Gente doente. Umas mais recuperadas, outras menos. O paciente teimoso, que o médico detecta o que ele tem, dá o remédio e ele joga o bar do colchão. Meu pai fazia isso. Chegava lá quando a enfermeira ia trocar o lençol, virava o meu pai assim, um monte de comprimido debaixo do colchão. E ele tinha a habilidade de fingir que tinha tomado e de jogar o remédio. Eu não vou tomar isso aqui não. Irmãos, tem muito crente assim. Deus dá o remédio para ele, detecta o problema, dá o remédio para ele, ele não toma e quer ser feliz. Não vai ser feliz. Perseverar na comunhão com Deus. Por consequência disso, ou em consequência disso, vai desenvolver a comunhão entre os irmãos. Então eu digo assim, olha, a igreja, semelhante a um hospital, é um hospital de doentes da alma. Pastor, mas olha o fulano de tal, está todo danado, todo lascado lá. Irmão, aqui é o lugar dele. Sabe por que aqui é o lugar dele? Porque aqui é o hospital de doentes da alma. Aqui é o lugar dele se recuperar. Eu não estou dizendo que nós vamos ser coniventes com o pecado. Não. Mas eu prefiro que ele fique aqui. Porque ele vai receber doses de remédio constantemente. E uma hora dessa ele se cura. E uma hora dessa ele se cura. Quando o médico dá alta para alguém que não está pronto, é porque já está mandando ele morrer em casa. Queridinho, vai, não fala para ele, mas fala para a família. Olha, tem mais jeito para ele. Então leva para ele poder, faz toda a comida. Quando você vê o médico dizendo assim, faz toda a comidinha que ele gosta. O dia que eu falo para o médico, se um dia eu ficar internado e o médico diz assim, doutor, fala para mim, que é para eu me preparar também. Assim, olha, leve ele para casa e faz toda a comidinha que ele gosta. Até então tinha dito para ele, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não pode comer gordura, cuidado com isso aqui. Quando o médico libera, fique esperto, começa a orar. Se você não orava, começa a orar. Se não lia a Bíblia, começa a ler, porque ó, está com um pezinho lá. É uma questão de tempo. Quando o médico libera assim, porque não tem mais jeito. Mas nós não somos assim, não devemos ser assim. É o quê? A igreja em comunhão com a palavra de Deus e com Cristo. Com o Senhor Deus. Irmãos, quando cada crente em particular se preocupa com a leitura da Bíblia, se preocupa com o aprendizado da palavra de Deus e em vivenciar isso, os relacionamentos são mesclados com o Espírito de Deus. Os relacionamentos são lubrificados com a presença de Deus, com a palavra de Deus. A discordância e a discussão entre dois crentes vai ser diferente. Pastor Ezequias não vai se lembrar porque foi na aula inaugural quando eu entrei. Então, ele só entrou no seminário 2 anos depois. Pastor, mas lembra da pessoa. Pastor, Dr. Landon Jones. Dr. Landon Jones, na aula inaugural, contando para a gente, dois crentes conversando, dois crentes discutindo. Então, diz que duas pessoas incrédulas iam passando assim e viram lá dois crentes colocar a Bíblia do lado e um estava pegando o outro pelo colarinho assim. Aí o parou e falou assim, vem cá, o que está acontecendo ali? Está a Bíblia do lado, são crentes, não são? Por que eles estão se pegando ali, um dá bofete na cara do outro, joga no chão, não são crentes? Aí o cara falou, não, eles estão lendo a Bíblia. Mas como lendo a Bíblia, rapaz? Falou, olha, um leu e disse assim, se alguém te der um tapa na face, ofereça-lhe a outra. Pá. Aí o outro diz assim: mas também está escrito, dar e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordantemente vos dará. Eles estão lendo a Bíblia. A minha esposa que costuma dizer, às vezes eu olho para a vida de alguns crentes, ela diz assim: não é possível que eles estejam lendo a mesma Bíblia que eu leio. Não é possível. Porque eles estão sendo tão coniventes com o pecado, que eu digo assim: eles não estão lendo a Bíblia que eu leio. Deve ter alguma coisa errada na hora da impressão. A Bíblia dele deve ter tido algum problema de impressão, que saiu alguma coisa lá que não está na minha. Ou está faltando alguma coisa que não está aqui na minha. A igreja é lugar de perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas aí que está o detalhe. Nós entendemos igreja apenas às vezes como esse recinto. A igreja perseverando na doutrina dos apóstolos, isso é uma graça que transborda, que sai de nós. Não tem como conter. Isto vai ser refletido lá no meu ambiente de trabalho, lá na minha faculdade, lá na escola. Necessariamente o dar testemunho não está ligado necessariamente a eu mostrar pela minha aparência física de que eu sou de Jesus. O Kevin vai para a faculdade, lá para a Unicamp, né? Você vai a pé dali de onde você mora? Dá para ir, né? Aí o Kevin sai com o material dele do lado e pega a Bíblia dele, bem grandona assim, aquela tamanho família, coloca aqui assim no peito assim, e ele vai para a faculdade cantando assim: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. A voz não é muito boa não, mas... ele precisa disso para dizer que ele é crente? Não. Mas os colegas dele, estou te responsabilizando, hein? Mas os colegas dele vão perceber que ele é diferente dos demais pelo procedimento na palavra. Agora, gente, presta atenção numa coisa. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós só podemos dar aquilo que temos. A boca fala do que está cheio o coração. Com o que eu alimentar a minha mente e a minha alma, é isso que vai sair de mim, em palavras e atitudes. E as pessoas vão perceber que eu estou vivendo no temor do Senhor e na doutrina dos apóstolos. Mesmo sem conhecer a doutrina dos apóstolos. Mas eles vão conhecer a essência da palavra de Deus. Isso é evangelização. As pessoas desejarão conhecer a palavra, olhando para a minha e para a sua vida. E vou dizer um negócio para você. E não precisa ser chato. Para ser assim, não precisa ser chato. Porque às vezes tem uns crentes que são chatos mesmo. Não precisa ser chato. Segundo, porque santos precisa da graça de Deus... é que a Igreja Batista da Ponta da Praia precisa temer a Deus. Verso 43 diz assim: em cada alma havia temor. Durante muito tempo você ouviu falar assim, ó: irmãos, temer a Deus não é ter medo de Deus. Já ouviu isso? Um montão de vezes, né? Eu também. Mas é quase isso, viu? Você já prestou atenção? Quando a pessoa diz isso, ela não explica a outra parte. Ela diz assim: temer a Deus, meus irmãos, não é ter medo de Deus. Só que ela para para, então é o quê? Irmãos, não é ter medo de Deus no sentido de que eu tenho que me afastar de Deus. Ai, meu Deus, Deus está ali. Ai, Jesus amado. E o diabo está aqui, o que eu faço? Não, não é isso. Mas é que temer a Deus é: eu reconheço quem Ele é, e eu reconheço quem eu sou. E tendo a noção deste reconhecimento de quem ele é, isso me causa temor. Que não chega a ser esse medo, como o medo que se tem do diabo, mas chega a ser assim: não é um igual a mim. Qual era a crença no Antigo Testamento? Ai, meu Deus, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Vou perecer. No Antigo Testamento, quando eles viam as teofanias, o que era isso? As manifestações visíveis de Deus. Na verdade, não era Deus que se apresentava, mas manifestações visíveis de Deus. Eles ficavam com medo. Estou frito, agora vou morrer. Meus olhos viram o Senhor. cara ficava desesperado. O cara ficava desesperado. Rapaz, eu digo na igreja assim, que às vezes você vê na hora do louvor, você vê umas pessoas cantando assim. Eu sou ruim de música, né? Pensar uma música assim. Eu só quero estar aonde estás, mergulhar em tua presença. Aí um tá lixando a unha. Você quer ver outra coisa? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Aí o outro fez chapinha, a irmãzinha do lado fez chapinha. Aí ela para de cantar e diz assim, nossa, ficou bonito seu cabelo. Eu me recuso a acreditar que aquela pessoa está sentindo a presença de Deus. Você imagina você na presença de Deus comentando outra coisa que não seja a presença de Deus. Não cabe na minha cabeça. Quando eu olho para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, as pessoas na presença de Deus, elas ficavam: estou na presença de Deus. Penso que são poucas as vezes na nossa vida cristã que de fato nós estamos na presença de Deus. Vamos ser recebidos no Palácio do Planalto pela nossa presidenta Dilma. Você ganhou um concurso lá na escola, e vai um grupo da sua escola, e você, como aluno brilhante, ou aluna brilhante, foi escolhida para dar uma palavra. Rapaz, você passa, o negócio é 6 meses, você passa 6 meses decorando que tipo de palavra que você vai falar. Nervoso. Você começa a ficar, emagrecer, ficar doente antes, escrever e mostra para o professor. É assim, é isso aqui que eu devo falar para a Dilminha. Você fica preocupado. Pai, ó, precisa comprar uma roupa para mim. Ó, precisamos comprar uma roupa e eu quero. Meu filho, uma calça jeans. Não, calça jeans não, papai. Como é que eu vou chegar diante da nossa presidenta Dilminha com a cara? Não, pai, eu quero uma roupinha legal. Você dá um trato. Vamos dizer que você guarda aquele cabelão assim, gosto. Não estou criticando aqui não, tá? Mas você vai ficar esperto. Você chega lá, faz igual a mim quando eu me converti. Quando eu me converti, eu usava aquele cabelo Black Power, igual o pastor Ezequias quando era crente. Aquele cabelo Black Power que era com garfo aqui assim, parecia os Globetrotters. Os novos aqui não sabem o que é Globetrotter, não lembra? Aquela equipe de apresentação dos Estados Unidos, de basquete. Então, eu fui pro barbeiro cortar o cabelo. Eu não cortava, então eu não sabia quais eram os nomes de corte de cabelo. Sentei na cadeira do barbeiro e ele disse assim, como que vai ser? Qual vai ser o corte? Eu olhei para a cara dele e falei, e agora que eu não sei nome de corte, nunca cortei? Fraco, faz um corte de crente. O cara era bom, o cara sabia o que era corte de crente. Aí o cara chegou, deu aquele corte assim, depois foi aperfeiçoando. Falei, faz um corte de crente aí. Não sabia. Aí deixou aquele cabelinho baixinho. Falei, rapaz, eu tô até mais bonito agora. Irmãos, as pessoas têm se envolvido, e os crentes também, com este mundo, que tem perdido a noção de presença de Deus. A noção de presença de Deus, de temor a Deus. O mundo vai enxergar Cristo em nossa vida quando eles observarem essa questão de presença de Deus. Lá na faculdade, quando vier a proposta para você, como é seu nome? Leandro. Aí, Leandro, dá um tapa aí, Leandro. Dá um tapa aí, só um asinha, não tem problema não. Aí o Leandro vem com aquela desculpa que o pessoal dizia assim, não posso, a minha religião não permite. Gente, essa é a desculpa mais esfarrapada que alguém possa dar. Crente, por favor, não dê essa desculpa não, que isso é esfarrapado. Não posso porque minha religião não permite. Ou seja, se permitisse eu faria. Se um dia o pastor der uma deixa lá, se o pastor falar assim, irmãos, olha, só uma pontinha, só não faz mal não, irmão. É até bom para acelerar o coração, quem é meio marcha lenta. O pastor liberou, falou que pode. Então essa desculpa assim, não posso fazer porque minha religião não permite, isso não é argumento de crente. O argumento servo de Deus é o quê? Olha só, eu não vou fazer, e é uma excelente oportunidade para evangelizar. E eu acho que você também não deveria não. Eu não vou fazer, porque você está vendo isso aqui, ó? Você está vendo essa figura bonita que está aqui? Pode até nem ser, mas esse caso não é mentira. Você pode falar porque é verdade. É a questão de beleza, é estética, filosófica, é muito, depende do olhar de cada pessoa. É subjetivo. Então, você pode dizer para ele assim, olha, você está vendo isso aqui? Isso aqui foi criado por Deus. E você viu que eu sou perfeito? Você viu que eu sou perfeito no sentido físico? Não tem defeito. E se eu usar isso aí, eu vou detonar com o meu corpo. E eu vou desagradar aquele que me criou. E ele disse que todo o meu ser devia existir para glorificar o nome dele. Agora, isso não é só comigo não, você também. Você também foi feito para glorificar a Deus. E quando a sua vida não glorifica a Deus, isso já é pecado. Existe pecado e ato pecaminoso. Pecado, ato pecaminoso são os atos. Atitudes pecaminosas. Mas as atitudes pecaminosas acontecem porque o coração já está em pecado. O coração já está num estado de pecado. Quando eu evidencio isso, é porque o coração já está num estado de pecado. Então a explicação é a mais antiga que existe. Eu não faço porque eu vou desagradar ao meu Deus. Cara casado, passa a mulher bonita do lado assim, e ele olha, ele tá, sua mulher não está com ele olha. Posso fazer não, se minha mulher fica sabendo, vixi. Posso olhar não. Alguns têm aquele argumento dizendo assim, só uma olhada, pastor, é assim, ó, a primeira olhada não é pecado. Pecado é a segunda olhada. Então tem alguns espertinhos que já desenvolveram uma tática. Então ele olha e continua olhando, fala, estou na primeira ainda. Não é pecado ainda. Por que é que eu não faço? Porque minha esposa, ó, estou aqui sozinho. Minha esposa está lá. Mas por que é que eu não devo fazer? É porque minha esposa, ai, se ela sabe, ela não vai saber. Mas antes da minha esposa saber ou não, tem alguém que se importa comigo e que me ama mais do que minha esposa. Por quê? Porque ele foi capaz de dar a vida do único filho dele por mim na cruz. Já parou para pensar que até o nosso comportamento bom, às vezes ele não é por causa de Deus. Até o nosso comportamento bom, nem sempre é por conta de respeito a Deus. Muitas vezes nós não pecamos em algumas coisas, porque nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar. Ai gente, eu até poderia fazer. O cara chega até a cogitar a possibilidade de fazer. Até poderia fazer, mas se o pastor Ezequias ficar sabendo, ai meu Deus. O incrédulo, quando ele quer criticar a gente, diz assim, está com medo do seu pastor saber? Aí, vou contar para o teu pastor. Quando o crente não dá testemunho, lá na empresa, aí, vou lá na igreja e vou contar para o teu pastor. Teu pastor vai ficar sabendo disso, tu não é crente não. Mal sabe ele que antes disso o sumo pastor já está sabendo. E já está profundamente triste com tudo aquilo. Irmãos, querem ser relevante para essa cidade, para esse bairro? Temam a Deus. O evangelizar vai fluir naturalmente ou sobrenaturalmente. Existem alguns problemas que têm acontecido hoje entre os crentes que refletem a falta de temor a Deus, que não é outra coisa, senão a falta de temor a Deus. Por exemplo, desestrutura familiar. Qual é a visão que você tem de família? A visão que você tem de família parte do quê? Parte de um psicologismo seu. A visão que você tem de família parte de onde? Ou parte da estrutura familiar criada por Deus? Dependendo de onde parte a nossa concepção de família, é o tipo de família que nós vamos ter. Desrespeito ao irmão em Cristo. Desrespeito ao irmão em Cristo. Quem é o meu irmão em Cristo? Eu tenho batido muito nessa tecla lá na terceira igreja. Nós temos alguns irmãozinhos assim, muito simples, muito pobres. Então os irmãos têm o hábito de convidar o outro irmão para ir na sua casa almoçar. Então em particular, sem levar para o púlpito, nada disso, eu comecei a trabalhar isso nos bastidores para dizer assim... O irmão fulano que tem uma vida abastada, eu vejo que o irmão gosta de convidar os irmãos para ir na sua casa almoçar e fazer churrasquinho na sua casa. Maravilha, meu irmão. Estou contigo no ar, pode me convidar que eu vou também. Mas presta atenção. Por que o irmão não começa a convidar a irmã fulana de tal? Que mora lá na casinha, analfabeta, que não tem nenhuma cadeira para sentar e que não tem como devolver o almoço para você porque ela tem vergonha de convidar você para a casa dela. Mas que tal, no próximo churrasco da tua casa, no próximo almoço da tua casa, convidar a irmãzinha que fala nós vai, nós fumo, nós foi, para ir na tua casa. Ah, pastor, mas ai, vai ser esquisito, eu não vou ter papo com ela. Se vira, meu irmão, o problema é teu. Esse amor catado, esse amor que selecionado, eu amo você, você eu amo de longe. É esquisito, meu irmão, isso não é de crente, não. Isso não é de crente, não. Pense quantas vezes você convidou as pessoas mais simples da igreja para ir na sua casa e fazer do mesmo modo com que você faz com os demais que têm condições e que te convida para te dar o retorno. Os cristãos tinham tudo em comum e não havia necessitado entre eles. O mundo está de olho na gente. O mundo está olhando para a gente. Isso era o evangelismo deles. Eles não pegavam um folheto e saíam. Isso era o dia a dia deles. Isso era o exercício cristão deles. Uma vez eu tive uma ovelha que não gostava de criança. E era pediatra. Dá para entender um negócio desse? Eu tive uma ovelha que não gostava de criança. Então a casa dela, toda arrumadinha assim, ela dizia assim: ai, pastor, olha, ainda bem que o senhor só tem uma, viu? O senhor pode vir na minha casa quando o senhor quiser, porque só tem uma. Porque a minha irmã, quando vem para cá, ela liga, estou indo para aí. Eu falo, não, não traz criança, não. Eu pensei comigo, bom, se ela faz isso com a irmã dela, você imagina comigo, então nem lá eu vou. Porque se ela faz isso com a irmã dela, imagina eu. Como eu não vou querer ouvir determinadas coisas, então nem lá eu vou. Como que eu posso dizer que Deus ama a todos e que eu amo a todos se eu faço essa acepção de pessoas e o mundo fica de olho? Desrespeito à igreja de Cristo. Desrespeito à igreja de Cristo. O povo de Deus tem que ser respeitado, meus irmãos. Mas antes de que as pessoas de fora respeitem o povo de Deus, nós, como participantes desse povo, temos que respeitar. Muita gente avacalha a igreja de Cristo hoje porque nós não nos damos ao respeito. Nós não nos damos. E como é que nós não nos damos ao respeito? Quando nós fugimos do padrão da palavra de Deus. Nós não respeitamos aquilo que é o padrão da palavra de Deus. Desrespeito à pessoa de Deus. Pastor, o senhor gosta de contar piada? Eu gosto de contar piada. Mas às vezes eu evito, porque tem gente que não tem desconfiômetro. Você conta uma piadinha aqui, ele se empolga. Daqui a pouco, se você der bobeira, ele está contando umas que você fala, irmão, então para eu não ter que mandar ele parar, eu nem começo. Então a pessoa, pastor, tem uma aqui que é de crente, tá? Ele acha que é de crente porque a piada envolve o nome de Deus. Fala, meu irmão, não faz isso, não faça isso não. Fazer piada com o nome de Jesus Cristo, com o nome, com a Trindade Santa, não faça isso não. E muito menos com a igreja de Cristo. Isso não é artigo de piada. Isso é artigo de fé. Então, quando eu mesmo começo a ter desrespeito para aquilo que é com as coisas de Deus, como que eu posso exigir que o incrédulo tenha respeito por isso? E olha que eles têm. Nem que seja por superstição, mas ele tem. Finalmente, é porque Santos precisa da graça de Deus que a Igreja Batista na Ponta da Praia precisa dispor o coração a amar. Versículo 44 e 47. Versículos 44 e 47. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto, presta atenção nisso, meu irmão, enquanto isso, percebeu a evangelização? Aqui não diz que eles saíram de casa em casa, aqui não diz que eles cataram um molde de folheto, veja bem, eu não estou dizendo que isso seja errado, preste atenção, eu não estou dizendo que isso seja errado, eu estou dizendo que a vida no Senhor de um crente evangeliza. Isso me dá autoridade, isso dá autoridade à igreja, isso dá autoridade ao crente para poder falar. Diariamente perseverava na doutrina, louvando a Deus e caindo na graça do povo. A igreja era bem vista. O povo era bem visto, caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Era uma engrenagem dinâmica. Era uma engrenagem dinâmica. É porque Santos precisa da graça de Deus, que esta igreja precisa dispor o coração para amar. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Amor é um sentimento ou é uma prática? As duas coisas. Mas quando fica só no sentimento, vira paixão. Um rapaz fala assim: pastor, eu estou apaixonado pela Felisbina. A irmã Felisbina, pastor. Eu descobri que eu não consigo viver sem ela. É o ar que eu respiro. Quando alguém diz isso para mim, cuidado, pode estar poluído. Ela é o ar que eu respiro, pastor. Está na fase da paixão, isso é importante. Faz parte do relacionamento. Aí passa 6 meses. E aí, meu irmão, como é que continua? Pastor, eu daria tudo, eu daria o mundo para ela. Eu falo, ainda está na paixão ainda. O duro é quando o cara procura você para se casar nessa fase. Eu tenho que dizer não para ele. Pastor, eu preciso casar. Por quê? Porque senão vou morrer. Esta paixão me sufoca, pastor. Faça o nosso casamento, pastor, rapidamente. Eu falo, não. Por quê? Aí eu digo assim, deixa a paixão acabar primeiro. Não, pastor, eu quero casar agora. Não, espera a paixão acabar. Espera a paixão não acabar, mas ela sentar a poeira e o amor nascer. Porque no amor há raciocínio, no amor há solidez, no amor há segurança, na paixão há loucura. Na paixão há loucura. O apaixonado faz coisa que depois ele olha para trás e fala, meu Deus, que mico que eu paguei. Lembra de quando, todos nós já fizemos, lembra de quando você se apaixonou pela primeira vez? Quando você se apaixonou pela primeira vez? Pastor, nem vou contar que dá vergonha, é verdade, não conta mesmo não, porque dá vergonha mesmo. A gente faz umas coisas assim, quando resolve casar nessa fase é um problema sério, porque a gente sabe que aquilo vai acabar, é normal, aquilo vai, e vai nascer o amor, ou não. Então amor é um sentimento, mas é também uma decisão. Irmãos, preste atenção, eu decido amar as pessoas, eu resolvo amar as pessoas. Pastor, mas amar aquele irmão ali é difícil, o sujeito é muito chato, precisa de graça sobre graça para amá-lo, porque ele é muito chato. Irmão, esse é o desafio. Queridos, quando eu fui para o Rio de Janeiro, antes de ir para o Seminário do Sul, eu fiz o Seminário Betel, porque eu não tinha segundo grau, então eu fiz o colégio do Seminário Betel lá no Rocha. E eu não tinha lugar para morar. Então eu orei a Deus, Senhor, eu preciso de um lugar para morar e tal. Deus me arrumou um lugar. Eu fui morar no fundo da casa de uns alemães. Alemães, alemães mesmo. Fui morar no fundo da casa deles. Eles eram racistas. Então eu morava no fundo da casa deles. O que eu pagava de aluguel para eles hoje seria uma coisa assim, R$50, com roupa de cama lavado, estante para colocar meus livros, cama, tudo bonito, só não alimentação. Uma mixaria, uma mixaria. E eu orava a Deus dizendo assim, Senhor, eu vou ser um pastor. Me ensina a amar as pessoas, porque eu quero ser um pastor que ame as pessoas. Me ensine a amar as pessoas. E eu orei a Deus durante muito tempo. Estou indo para o seminário, mas eu quero que o Senhor me ensine a amar as pessoas. Tá bom, Deus me colocou para morar lá, quase de graça. Não podia abrir mão porque eu não tinha condições de pagar outro lugar. Meu irmão, eu escutava tanta coisa de humilhação. Essa família me humilhava de um jeito que você não faz ideia. Você não faz ideia. Ó, seu negro. Para completar, algum tempo depois eu fui ser funcionário deles. Eles tinham uma empresa de a optotécnica instrumental. Uma empresa que fabricava termostato e regulava microscópio. Para esses hospitais por aí todos, eles faziam o trabalho de regulagem de microscópio. Então, primeiro dia de trabalho, me deram uma vassoura para eu varrer a sala dos tornos. Varri a sala dos tornos. Daqui a pouco, o alemãozão chegou perto de mim e disse assim, ele usava óculos, mas olhava por cima do óculos. E dizia assim, olha aqui, vou te fazer uma pergunta. O que é que dignifica um homem? Só o jeito dele falar, parecia Hitler, já dava medo. A tonalidade de voz dele já dava medo. Eu no Rio de Janeiro, sozinho, sem conhecido nenhum, parecia cachorro que caiu da mudança. Perdidinho. O que é que dignifica um homem? Aí eu com a vassourinha na mão aqui, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele armou a mão, isso hoje dava processo. Hoje eu levaria uma grana em cima dele. Ele armou a mão e deu nas minhas costas. É trabalho! Pá! Nas minhas costas. Primeiro dia de trabalho. Falei, Jesus, eu estou no campo de concentração, Auschwitz. E esse é Hitler. Fiquei lá trabalhando ainda 6 meses, eu aguentei com eles. Aí eu comecei a reclamar. De noite, eu olhava para a foto, olhava para a foto da minha mãe, do meu pai, olhava para a minha mala e chorava e dizia, Senhor, para ser pastor precisa de tudo isso. Estou indo embora, Senhor. O Senhor me tirou de uma empresa onde eu ia ser gerente de compras para me colocar aqui para trabalhar para o cara fazer isso comigo. Não, Senhor, estou indo embora. Toda sexta-feira eu estava arrumando a mala para ir embora e nunca fui. Toda sexta-feira, final de expediente, eu estava arrumando a mala para ir embora. Até que um dia Deus falou comigo assim em oração. Você não me pediu para eu te ensinar a amar? Eu disse sim. E para ser pastor você precisa amar mesmo. Então, meu querido, a sua tarefa é amar essa família. Eu falei, Senhor, mas o Senhor já começou com uma tarefa muito grande. Eles são muito chatos. Ele falou, você não viu nada. Só está começando. Irmãos, tem algumas orações que nós fazemos a Deus, a gente tem que pensar bem antes de fazer. Porque a resposta depois a gente tem que arcar com as consequências. Senhor, me ensine a amar as pessoas. Aí Deus vai lá e taca aquele cara para eu amar, e a mulher dele, e a filha dele. Eu sei que depois que eu saí de lá, eu morei, trabalhei com ele 6 anos, mas morei lá 3 anos. Quando eu fui para o Seminário do Sul, de vez em quando eu passava lá na frente e a velhinha dele estava varrendo a calçada. Oh, João, quanta saudade, João. E vinha me abraçar. Aí eu abraçava, falei, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que ser verdadeiro. Né? Aí eu abraço, ah, irmã Dona Hilda, que prazer, mas eu não dizia quanta saudade não, porque eu não tinha, né? Então eu dizia assim, Dona Hilda, ai que bom, e o seu Dicter, como que ele está? Seu Dicter está bom? E abraçava. Irmãos, quando a gente pede para Deus ensinar a gente a amar, Deus vai colocar as pessoas que não concordam com a gente. Deus vai colocar as pessoas que não vão balançar a cabeça para tudo que a gente diz. Deus vai colocar essas pessoas na nossa vida. E vai dizer assim, aprenda a amar. É uma decisão. Decida amar essa pessoa. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo dela. Mas decida amar apesar das diferenças que você tem com essa pessoa. Decida no seu coração amar essas pessoas. Querido, tem alguém que você tem dificuldade de amar? Pense em alguém agora que você tem dificuldade de amar. Isso faz parte da evangelização. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem. Pense em alguém que você tem dificuldade de amar. E peça a Deus, Senhor, me ajude a decidir a amar essa pessoa. Não vai ser assim, ó, que amanhã você vai chegar na casa dele. Amanhã você vai chegar na casa dele. Você nunca fez isso. Você vai chegar na casa dele e dizer assim, rapaz, que prazer. O cara vai chegar e falar assim, está querendo o quê? Dinheiro emprestado? Você nunca fez isso. Mas isso é aos poucos. Deus vai trabalhando o seu coração. Deus vai trabalhando o seu coração. Ele vai trabalhando. E Ele vai te ensinando. Ele vai te ensinando a amar. Esse amor resultava em atitudes. Não era só em declarações. Resultava em atitudes. Os irmãos tinham tudo em comum. Por conta disso não havia necessitado entre eles. Irmãos, presta atenção numa coisa. Agora finalizando de verdade mesmo. É inadmissível que na casa de Deus tenha crente que passe necessidade. Eu não admito isso na igreja que eu pastorei. Que na casa de Deus, agora ele tem que abrir a boca, né? Tem que falar, porque senão eu sou profeta, mas não segundo o Antigo Testamento. Eu sou profeta segundo o Novo Testamento. E eu não adivinho nada. Ele tem que abrir a boca e falar. Agora, se for conhecido da igreja que o irmão está passando necessidade, não pode acontecer. Não pode acontecer. As nossas coisas, e eu quero frisar bem aqui, nossas coisas. Coisas não são tão importantes quanto pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas. Eu acabei de limpar meu carro ontem, passei o aspirador e coloquei perfuminho. E vou buscar aquela irmã que não pode vir para a igreja, lá no bairro que não tem asfalto. E eu passei pretinho no pneu. Não dá dó, não dá dó. Você acabou de passar pretinho no pneu, tá aquele negócio chique pra caramba. Aí a mãe fala assim pra você: fulano, dá pra você buscar a irmã Juventina? Onde ela mora? Ah, ela mora lá naquela Coab, do outro lado de lá, assim. Não tem asfalto, choveu ontem. Ô mãe, assim, mãe, ô louco, mãe. Ô louco, tem ninguém pra fazer isso não. Ô louco, só um domingo que ela fica sem vir na igreja. Faz mal não, ô louco. Enquanto ele fala ô louco, ele tá olhando pro pneu do carro, pretinho. E ela vai entrar com aquele jabá, com aqueles pés lotados de barro dentro do meu carro, no carpete, aquilo impregna e não sai. Sai sim, irmão, vou te ensinar. Vou te ensinar, mãe, já trabalhei em posto. Trabalhei 8 anos em posto, vou te ensinar como é que faz. Aquilo ali é coisa. Aquilo ali é coisa. Meu carro é coisa, pode ser, não é o meu caso. Mas o BMW que você tem é coisa. A Cherokee que você tem é coisa. O ladrão vem, mete a mão e leva embora. É coisa. E nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de pessoas. Você quer ver outra coisa? Isso aqui é coisa. Isso aqui é coisa. Eu já vi muita igreja as pessoas brigarem por causa de coisa na igreja. Mas não brigar por causa de gente. Mas não brigar por causa de gente. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu tenho um amigo, pastor, que ele diz assim: João, não entre em combate que não vale a pena. Paulo disse: eu combati o bom combate. Então eu aprendi isso com esse meu amigo. Eu só entro em briga que vale a pena. Tem briga que alguém propõe para mim: João, vamos encarar. Eu falo: não, isso é furado, sai fora. Você quer ir, vai sozinho, não vou não. Porque é combate que não vale a pena. Às vezes é combate para o ego da pessoa. É combate para fortalecer o ego. Não é combate que Jesus está. Não é combate pela causa, não é combate por aquilo que o Senhor está. Irmãos, Ponta da Praia precisa da graça de Deus. Santos precisa da graça de Deus. E por que Ponta da Praia, Santos, São Paulo, Brasil precisa da graça de Deus? Esta igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão com Deus e com os irmãos. Esta igreja precisa temer a Deus. Encare Deus com seriedade. Esta igreja precisa dispor o coração para amar. Está aqui um exercício duro que eu estou propondo para você nessa manhã. Eu vou começar a aprender a amar as pessoas. Agora, não escolha aquelas pessoas que você já tem afinidade, não. Você olha para mim e fala assim: ah, isso aqui é moleza amar. Gente boa, quem não ama essa pessoa aqui é porque o defeito está nela. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é tão boa, mas tão boa, que quando alguém fala mal dela, fala: não, o problema é você. Fulano é tão bom. Não adianta, não vou nem averiguar isso aqui, que o problema está em você. Porque a pessoa é tão bacana. Mas pega aquela pessoa que é bem carne de pescoço mesmo. Agora a tarefa vai ficar mais difícil ainda. Dispõe a amar o irmão difícil, a irmã difícil, mas dispõe a amar o incrédulo, seu parente. Ih, pastor, tem um irmão meu lá, amo muito meu irmão, mas meu irmão foi para Macumba, pastor. Meu irmão foi para Macumba lá, foi lá para o Pai de Santo, agora está batendo tambor lá. Pastor, já falei para meus filhos, na casa dele eu não piso mais. Está errado, irmão, agora é que eu vou mais. Se eu não ir, agora é que eu vou mais. Agora é que eu vou mais. Porque vez ou outra vai surgir um papo de igreja, de evangelho. Agora é que esse cara, crente, tem que ser amigo de incrédulo. Não tem que andar fazendo as coisas que o incrédulo faz. Mas crente tem, é luz no meio das trevas. Senão a igreja vira um monasticismo. Aquela santidade monástica. Todo mundo vai se enclausurar dentro do mosteiro. Vamos começar a cantar cantos gregorianos. Aquela coisa assim, que tem ar de santidade. Só tem ar de santidade. Irmão, não faz isso não, porque não pode. Irmão capuchinho. Fica aquela santidade, que é uma santidade... É falsa aquilo ali, santidade grupal falsa. A santidade é a gente chegar no meio desse pessoal todo lascado. E a gente conviver com eles. Não participando das coisas que eles participam, mas fazendo a diferença na vida deles. Isso vai ser percebido. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que você disponha o seu coração a amar e viver deste modo. Amém?